cantar o sol, eu digo sim. Se é pra cantar as cores, eu digo sim. Se é pra cantar o amor, eu digo sim. Se é pra cantar a rosa, eu digo sim. Se é pra cantar o tempo, eu digo sim. Se é pra cantar o momento, eu digo sim. Se é pra cantar a união, eu digo sim. Se é pra cantar a rosa, é, eu digo sim. Porque a rosa exala o aroma perfeito do amanhã que eu desejo pra todos nós. Porque a rosa eu sei que é a beleza divina, a mulher que é menina dos olhos. Se é pra cantar o sol, eu digo sim. Se é pra cantar as cores, eu digo sim. Se é pra cantar o amor, eu digo sim. Se é pra cantar a rosa, eu digo sim. Se é pra cantar o tempo, eu digo sim. Se é pra cantar o momento, eu digo sim. Se é pra cantar a cura, eu digo sim. Se é pra cantar a rosa, é, eu digo sim. Porque a rosa exala o aroma perfeito do amanhã que eu desejo pra todos nós. Porque a rosa beleza de...